amor seja dado ao Senhor. Esse é o retorno de um libertador que voltou em nome daquele que ressuscitou. A missão não terminou. Rima te eu consagro, no verso eu declaro que só o Senhor é Deus. Contra os fariseus o verbo eu rasgo e não me calo, falo sem ter medo, libertando os prisioneiros. Aqui mais um guerreiro, guiado por Jesus, a única luz que me conduz. Por minha vida ele morreu na cruz, pra me dar a vida eterna, sem miséria. A nova Jerusalém celeste, essa é a promessa. Todo louvor seja dado ao Senhor, esse é o retorno de um rimador. Pra quem pensou que a missão terminou, o show deve continuar. Pode acreditar, eu só vou parar quando meu Deus mandar. Eu não vou dar o gosto para os lobos vestidos de ovelhas que querem a minha cabeça de qualquer maneira. Eu entro em cena derrubando os obstáculos. Falar de coisas belas pra mim é muito fácil. Meus lábios pronunciam o nome daquele que estremece o inferno, Jesus Cristo, o Filho do Pai Eterno. Vinde a mim os cansados que eu vos aliviarei, e mostrarei o meu caminho por onde eu também passei. E encontrei a verdadeira paz que eu procurava. O palco pega fogo quando eu louvo, caem as muralhas. Todo louvor seja dado ao Senhor que das trevas me resgatou. Esse é o retorno de um rimador. Todo louvor seja dado ao Senhor. Esse é o retorno de um rimador que voltou em nome daquele que ressuscitou. A missão não terminou. Todo louvor seja dado ao Senhor. Esse é o retorno de um rimador que voltou em nome daquele que ressuscitou. A missão não terminou. Unido, unite, salame, mingue, o sorvete coloreu. O escolhido foi você para ser a luz do mundo, um testemunho vivo pra muitos que tão confuso. O Senhor é minha salvação, é meu refúgio, cara. Sua palavra lançada é como espada cravada. Assim que é, minha rima é pra homem, pra mulher, pra criança, pro velho, pra todos que praticam fé. E não há violência, o hip hop é consciência e não essa besteira que tá entrando em cena. Aqui a mensagem é positiva, bem realista. Então não insista em continuar com essa letrinha. Eu faço a minha, sem atrasar ninguém, neném. Se não gostou, bem, se não gostou, amém. Entre o mal e o bem, ao passo da vitória. Esse é o retorno do rimador, começo da nova história. Todo louvor seja dado ao Senhor. Esse é o retorno de um rimador que voltou em nome daquele que ressuscitou. A missão não terminou. Todo louvor seja dado ao Senhor. Esse é o retorno de um rimador é o retorno de um rimador que da vida apanhou, mas com força lutou. Agora aqui estou mostrando o outro lado da vida pra aqueles que estão cansados de monotonia. Eu tenho a saída alternativa que você precisa. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Chega de morte, tiro de sangue, ha, pela madrugada. Eu sei que não estou só na luta por um mundo melhor, porque meu Deus é o mesmo de Abraão, de Isaac e de Jacó. O inimigo está ao derredor, pronto pra te tragar, te zoar, te matar, te exterminar. Te mandar para o lago de chove e fogo ardente, te condenando eternamente ao choro, mal ranger de dente. Então siga em frente na paz do Senhor, mano. Esse é o retorno de um rimador. Todo louvor seja dado ao Senhor. Esse é o retorno de um rimador que voltou em nome daquele que ressuscitou. A missão não terminou. Todo louvor seja dado ao Senhor. Esse é o retorno de um rimador. Esse é o retorno de um rimador.